harpa cristã, qual o preço do perdão? Abra sua harpa cristã no hino 292. Qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo. Resgate.